Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Nova Friburgo, Rogério Cabral. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, vereador Márcio Damásio, na pessoa de quem cumprimento todas as outras autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, muito boa tarde. Essa solenidade, senhor prefeito, marca o termo inicial de uma caminhada tenaz com foco na recriação de uma nova Friburgo, com mais justiça social, com maior atenção e cuidado com os mais pobres e carentes da nossa sociedade e com crescimento sustentável. Aceitei um honroso convite para ser vice-prefeita por um ideal de fraternidade e de ética na política, de amor ao próximo e para lutar pela recriação da cidade que todos nós amamos. O povo friburguense deu um recado muito claro e relevante nessas eleições. Desejou mudanças concretas e novos rumos para a nossa querida cidade. Está evidenciado que a sociedade exige dos dirigentes do Poder Executivo Municipal uma maior transparência na gestão, compromisso efetivo com os mais pobres, com o crescimento da economia, com a geração de emprego e renda, com políticas públicas em prol de uma saúde decente, digna e humanizada, e com uma educação libertadora. Probidade e moralidade, qualidades essenciais para que o nosso mandato seja profícuo. Estamos sintonizados com os ideais de mudança, transparência e ética na política, de respeito e austeridade com os gastos públicos, no nosso papel na agenda social de Nova Friburgo, sob a ótica dos excluídos, daqueles que ainda vivem em situação de risco, dos que têm fome e sede de justiça. Navegaremos neste mesmo mar, pois foram estes os compromissos que Rogério Cabral e eu assumimos com os munícipes durante a campanha eleitoral. Estamos esperançosos em um futuro melhor para o nosso povo. E para tanto, é indispensável um grande pacto em defesa do crescimento sustentável de nossa cidade, com segurança pública para todos, austeridade na gestão dos nossos parcos recursos, pelo bem da sociedade. Nesse viés, o diálogo permanente com as instituições da sociedade civil, com o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, os movimentos sociais, se mostra indispensável, conveniente e oportuno. A parceria já estabelecida, de pronto, com o governo estadual, conforme os senhores acabaram de ouvir o representante do governador, com o governo federal, para alavancar nossos grandes projetos apresentados na campanha, trará frutos para a nossa gente e fomentará a nossa economia. Não basta apenas construirmos novas estradas, hospitais e postos de saúde, creches e escolas. Acima de tudo, precisamos buscar novos paradigmas, edificar novos valores amparados pelo superprincípio da dignidade da pessoa humana, pedra angular da nossa Constituição Federal. Valores cristãos que sempre pautaram a minha vida de Rogério Cabral, valores éticos, morais, de retidão, humanistas e de família. Reafirmo minha convicção e compromissos alardeados ao longo de nossa campanha eleitoral. Governar para todos, mas com um olhar mais atento para aqueles mais carentes, excluídos socialmente, que tanto precisam das boas políticas públicas voltadas para a transformação social, para a geração de emprego, aquecimento da economia e saúde digna para o nosso povo. Sei que nossa cidade estará muito bem representada e dirigida por Rogério Cabral, pois se trata de um político combativo, decente, honrado, além de uma figura humana exemplar de inequívoca simplicidade, que sempre pautou sua vida em favor dos mais carentes, na trincheira dos que sempre brigaram pela causa social. Agradeço a confiança depositada tanto por ele quanto pelos eleitores e tenho absoluta certeza que estarei sempre atento e vigilante na defesa dos interesses maiores da coletividade. E para seguir esse grande desafio, creio que o Senhor Deus, Senhor do Universo, Senhor da minha vida, será sempre a minha luz e a minha salvação, portanto nada temerei. Teremos um governo de coalizão, de probidade, de credibilidade. E os ventos do bem, os sopros da dignidade, da mudança em prol da boa e sonhada política estão a nosso favor. Estou iniciando uma grande missão e o que me estimula nessa árdua tarefa é o desafio de servir. Servir a comunidade friburguense, absolutamente convencida de que Deus nos abençoará e nos iluminará para os caminhos da vitória em defesa dos interesses públicos e da recriação de Nova Friburgo. A nossa ideologia é o cidadão. O que nos move e nos inspira é o propósito maior de servir. Estaremos neste mandato que se inicia a serviço do cidadão. É assim que deve pensar um funcionário público, que luta por justiça social, por ética em todos os segmentos da sociedade, pelo respeito aos direitos humanos, com uma gestão séria e intolerante com quaisquer desvios de conduta, tanto por ação ou por omissão. Temos esse compromisso com a pátria, com as garantias fundamentais do indivíduo e a melhoria das condições de vida da comunidade. E esse compromisso meu, pessoal, é com Ele, com o Senhor da minha vida. Não me calarei, nem me omitirei diante de quaisquer atos que representem afronta ao Estado de Direito e aos cidadãos de nossa sociedade, sejam eles provenientes da administração pública, direta ou indireta, concessionários de serviços públicos, ou de quem quer que seja, que prejudique ou venha prejudicar o nosso povo. Nosso governo estará atento à segurança da coletividade, bem como pelo respeito ao meio ambiente, causa principal dos problemas que assolaram a nossa região nesse momento. Estaremos também atentos à questão da educação, que deve ser libertadora em defesa das minorias, infelizmente ainda discriminadas. Agradeço a confiança e o apoio depositado pelos munícipes nestas eleições, não só quando vislumbraram o caminho da mudança, mas também pelo desejo de oxigenar a política. Este cenário nos impõe uma grande responsabilidade e nos força um compromisso de avançar nessa luta. O que permeava nossa agenda de campanha se reveste agora no nosso objetivo de concretizar nossos ideais como amantes de uma sociedade mais equânime, fraterna e igualitária. Agradeço primeiro a Deus, porque não há autoridade que não seja permitida ou instituída por Deus. Se cada um de nós está aqui, é porque Ele assim desejou e permitiu. Aos meus pais, Hélio de Oliveira Arruda, que já se encontra na glória, minha mãe, Francisca de Azevedo Costa Arruda, que está com Alzheimer, está em casa, seria um sacrifício muito grande para ela estar aqui. Ao meu marido, o grande amor da minha vida, José Augusto. Pelo apoio, pela paciência, pela compreensão nessa luta, porque a palavra para que eu me candidatasse veio dele. Eu não ia mais me candidatar. José Augusto, que disse, vai ser vice de alguém, você vai poder abençoar muita gente. Aos meus filhos, meu filho Mateus, meus sobrinhos, Vitor, Henrique, a minha sogra, Maria Vitória, que é uma segunda mãe para mim, está aqui presente, a Jerusa Ribeiro Teixeira, que é uma irmã querida, tia Clenilda, tio Otávio Venturelli, o maior trovador que esse país já teve, todos, pois a família é a célula primordial de uma estrutura social sólida. Encerro minhas palavras lembrando o filósofo Montesquieu, que em seus pensamentos discorrendo sobre o caráter do homem dizia que é preciso ter opiniões e paixões, pois só assim estaremos em uníssono com todo mundo. Todo homem que tem sentimentos moderados não está em uníssono com ninguém. É preciso ter paixão pelo que se faz. É preciso ter sonhos, lutar pelos seus sonhos, viver pelos seus sonhos, não importa quanto tempo isso demore para acontecer. O tempo move, são de Deus, mas é preciso ter sonhos, paixões e opiniões. Que Deus, nosso poderoso Pai, nos ilumine e nos proteja nessa grandiosa missão de servir ao povo friburguense, ao cidadão que sonha com uma recriação de uma nova Friburgo. E como eu sempre encerro os meus discursos, a minha fala, ao Senhor do Universo, ao Senhor da minha vida, a Ele seja a honra, a glória e todo o louvor. E agora, com muita satisfação, ouviremos o discurso de posse do prefeito eleito de Nova Friburgo e hora empossado, Rogério Cabral. Vou pedir licença para falar aqui na mesa, que eu fico de frente para todos os vereadores também. Excelentíssimo presidente do Poder Legislativo de Novo Friburgo, meu amigo Márcio Camargo, um prazer ver Vossa Excelência aqui como presidente. Parabéns, sucesso em nossa administração. Excelentíssima vice-prefeita, minha grande companheira de campanha, que vai ser uma grande companheira ao lado da administração do Dr. Inês, seu esposo, Dr. José Augusto, minha grande companheira, minha esposa, Janete, esposa de político, sócio, que está sempre ao nosso lado, nos apoiando. Quero saudar os vereadores Marcelo Guerri, Cristiano Menin, vereador Wellington, vereador Chico Luiz, saudar meu amigo André Correia, líder do governo, representando o governador. Muito obrigado pela sua presença. É uma honra muito grande, Vossa Excelência, na data de hoje, poderia estar curtindo, né, com a sua família, como o senhor mesmo disse, que seus filhos o cobraram, estar aqui nos prestigiando. É uma honra muito grande ter Vossa Excelência aqui e, acima de tudo, ainda representando o governador, demonstrando uma grande parceria, uma grande amizade, um grande carinho com a nossa cidade. Quero saudar os vereadores Alci, Carlos Daniel, Mafor, Gustavo Barroso, Jacutinga, Javelos, Fulvio Fernando, a Vandeleia, Doutor Renato, professor Pierre, Renan Nascife, Zezinho Canhão, o Anderson e o Ricardo. Quero saudar também as autoridades civil, militares, religiosas, as senhoras e os senhores aqui presentes. Saudar minha família, minha mãe que está aqui presente, meu irmão, minhas irmãs, filhas, né, sobrinhos, sobrinhas, genro, meu neto, né, um presente que ganhei logo depois da eleição, está aqui presente. Dessa política que nasceu no dia da proclamação da República, com certeza será um político também. Né, gente, prazer muito grande, uma honra muito grande estar aqui, né, recebendo da mão do Legislativo essa posse. Eu que tive a honra, né, e o prazer de ter sido um vereador por 4 mandatos. E hoje, ao acordar na parte da manhã, eu fiquei lembrando exatamente 20 anos hoje da tomada posse como vereador pela primeira vez. Vereador, sem gostar de política, porque eu não gostava de política. Quem gostava de política era minha mãe, tinha sido candidata. Votei nela, não pedi sequer um voto para ela em 88. Em 92, por força, né, dos vizinhos, dos amigos e pela dificuldade que vivia a minha região, eu fui lançado para ser candidato a vereador. E fui eleito, uma surpresa naquele momento, para a cidade de Novo Friburgo, porque poucas pessoas conheciam o Rogério Cabral. Era muito conhecido na roça, no interior, produtor rural, comerciante, né, conduzia o time de futebol da roça. Mas foi através do futebol, presidente da igreja que fui, da Igreja Católica de São Lourenço, que comecei a ter amizade com as pessoas me identificaram como líder. Então, quando fui eleito para vereador, eu não pensei em mais nada. Pensei em defender o meu mandato como vereador. Falei, quero ser um bom vereador, quero honrar os votos que tive. E isso eu fiz no meu primeiro mandato, tive 742 votos, fui para o segundo com 1.421, o terceiro 1.718, e o quarto mandato fui o mais votado da cidade, com 2.917 votos. Então cumpri bem, né, um dos meus 4 mandatos de vereador. E por cumprir bem os 4 mandatos de vereador, tive a oportunidade de me lançar a deputado estadual e fui eleito também deputado estadual. E não pensando, fui eleito deputado pensando em ser prefeito. Quando fui eleito deputado, pensei em cumprir bem o meu mandato de deputado estadual. E fui o que fiz. Visitei os 92 municípios do estado, conduzindo uma comissão de agricultura da NES, fazendo fóruns regionais, fizemos aqui, onde nós estamos aqui, um congresso rural, que segundo o Rio é rural, a presença do governador, do presidente da MERJ, de vários deputados estaduais. Então, conduzi muito bem também o meu mandato. E com isso, me fez chegar à candidatura de prefeito, que não era sonho. Não tinha sonho de ser prefeito dessa cidade. Mas hoje estou aqui. Estou aqui com uma missão de conduzir bem os trabalhos dessa cidade. Assim como conduzi o meu mandato de vereador, como conduzi o meu mandato de deputado estadual, quero conduzir junto com a vice-prefeita, junto com o meu secretariado, junto com os vereadores, com a justiça desse município, construindo uma cidade melhor para essa população que ama esse município e que merece o respeito do gestor dessa cidade. São grandes os desafios. Uma cidade que nos 20 anos de vida pública que tem, não acompanhei nenhum desenvolvimento. Pelo contrário, eram brigas, desentendimentos, prefeito que perdeu querendo tomar o lugar do prefeito que ganhou, às vezes o vice querendo tomar a cadeira do prefeito, prefeito não se entendendo com o governo do Estado. Isso não pode acontecer e não vai acontecer no nosso governo. Porque nós queremos união, queremos paz nessa cidade, queremos, sim, respeitar os poderes, poder legislativo e poder judiciário. Mas teremos muita agonia durante o nosso trabalho. Porque o povo não aguenta mais ver falar em confusão, ver falar em brigas. O povo, quando me deu esse voto de confiança me elegendo prefeito dessa cidade, foi pela minha conduta libada que tive nesses 6 mandatos que tive no legislativo. O povo deu uma resposta nas urnas dizendo: queremos uma pessoa que traga paz nessa cidade, queremos uma pessoa que traga união nessa cidade. E é com essa união, com essa paz, que eu não tenho dúvida que nós vamos ter o apoio da população de modo geral, que vamos ter o apoio dos comerciantes, que vamos ter o apoio dos empresários, que já estamos tendo o apoio dos religiosos. Porque se nós chegamos até aqui, foi com muitas orações feitas por todas as religiões. E eu sou uma pessoa que acredito e confio muito em Deus. E se eu cheguei aqui, foi porque Deus me protegeu e me guiou. Porque eu não saía, como não saio de casa, sem fazer as minhas orações. E eu pedia sempre a Deus que eu gostaria e queria muito ser prefeito dessa cidade, porque entendo que posso contribuir com a minha experiência, com o meu conhecimento durante esses 20 anos de vida pública. Mas, se fosse para mim ser eleito e não cumprir bem o meu mandato com dignidade, com honra, que eu não fosse eleito. Portanto, se eu fui eleito, é porque Deus nos abençoou e Ele vai continuar nos abençoando para que a gente possa conduzir bem esse trabalho. A minha vice, doutora Grace, em toda a campanha eu disse que Friburgo ia ter uma dupla trabalhando pela cidade, o prefeito e o vice-prefeito, que ela teria um destaque ao meu lado, acompanhando os projetos e os trabalhos é do nosso município. E eu a convidei para ser secretária-geral, porque é a forma dela estar trabalhando com todos os secretários, é a forma mais justa dela poder atender aos vereadores e conduzir o município nos momentos que eu precisar sair da cidade em busca dos recursos, indo ao Rio de Janeiro, indo a Brasília, em busca de convênios para a nossa cidade. E assim não vai ser. Assim como nós diminuímos o número de secretarias da categoria. De 32 secretarias, diminuímos para 22. Vamos enxugar o máximo possível os cargos de confiança da nossa prefeitura. Precisamos enxugar a folha do nosso município para valorizar os funcionários que nós temos. Funcionários apaixonados com a área da educação, da área da saúde, na maioria das vezes vão trabalhar com vontade de ver as melhorias na nossa cidade. Porque é triste você pegar, como eu peguei uma folha de pagamento, e você ver um motorista de ambulância que tem que pegar um doente, às vezes, aqui na nossa cidade, às 5 horas da manhã, para ir ao Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, qualquer parte do estado, encarando o trânsito, encarando a violência do trânsito, o calor, sem saber a hora que chega e ganhando salário mínimo. Os médicos que ganham tão mal na nossa cidade, estão deixando a nossa cidade para trabalhar nos municípios vizinhos. Os professores que dedicam sua vida em prol dos municípios da nossa cidade. A segurança de tantas outras áreas. E é o compromisso nosso de valorizar a educação, a cultura, a saúde, porque sem saúde ninguém pode ter uma boa cultura. Sem uma boa educação, ninguém tem uma boa cultura. E uma cidade que não tem uma boa cultura não tem história. Uma cidade que não tem história não tem turismo, não tem progresso, não tem desenvolvimento. E nós vamos construir tudo isso com muita parceria. Como eu disse, conheço bem o legislativo, ter sido vereador por 4 mandatos. E sei o quanto é difícil, vereador, precisar dar retorno à sua comunidade e às vezes não ser atendido, não ser ouvido pelo executivo. E assumir um compromisso lá na diplomação, assumir na Câmara, quando apresentei o meu secretariado para os vereadores, e assumo aqui novamente de público. Os vereadores vão ter o nosso respeito, vai ter o nosso carinho. Já pedi aos meus secretários que dê também essa atenção aos vereadores. Não vamos poder atender às vezes a hora que o vereador deseja e precisa, mas vai ser atendido com carinho e com respeito, porque o povo da cidade precisa de respeito. E o executivo que não respeita os representantes do povo também não respeita o povo. Portanto, o legislativo vai ter o respeito do poder executivo. Assim também as associações de moradores, os presidentes da associação de bairro vão ser atendidos, assim como a população também vai ser atendida. Um dia, por mês, eu vou ter uma agenda para atender, ou a doutora Cris também vai ter. Vamos dar o respeito à nossa população, porque é com esse respeito que eu tenho certeza que o povo também vai ter o respeito do poder da nossa cidade, e além de ter o respeito, vai ter o carinho e vai ter o orgulho. E é isso que nós precisamos ter para levantar a autoestima da nossa cidade. É ter o respeito, ter o carinho da nossa população, e é reconstruindo, recuperando a credibilidade do nosso município, que nós também vamos reconstruir a nossa cidade. Nós vamos recriar. E como eu dizia a música da nossa campanha, é unir para transformar. E nós não viemos, né, doutora Cris? Não viemos para brincar, nós viemos para trabalhar, como colocou o presidente Márcio Tomás. Já carreguei muita caixa de tomate nas costas, já capinei muitos pés de tomate, já desatolei muitos caminhões. Durante a madrugada, virava madrugada, às vezes para botar a mercadoria que colhia no sítio, no Ceará, para ser vendido. Portanto, não vai ter hora para chegar na prefeitura, não vou ter hora para sair. Sendo necessário, eu vou vir à noite em busca do sucesso, do progresso, do desenvolvimento da nossa cidade. Muito obrigado a todos. Quero deixar um agradecimento muito especial a todos aqueles vereadores, candidatos que não ganharam a eleição, mas que estiveram conosco na campanha, que não mediram esforço para subir morro, descer morro, que foram 90 dias de luta, de trabalho, de corre agora. Quero agradecer a minha equipe de trabalho, meus assessores, que foram assessores durante o período legislativo. Não posso dizer o nome de todos, mas agradecendo o Edson Lisboa, que entrou comigo há 20 anos atrás na Câmara Municipal. Agradecendo a ele, eu agradeço a todos que me ajudaram, que me acompanharam em busca dessa vitória que nós conseguimos. Quero agradecer a cada um dessa cidade que nos receberam com carinho. Não recebi sequer, como o André Moreira, uma maltratação. Não recebi sequer uma porta pela cara fora. Onde nós chegamos, fomos bem recebidos. Encontrei diversos eleitores de candidato A, B por dificuldade dele, mas sempre muito bem recebido. Portanto, deixo aqui o meu agradecimento a toda a população de Nova Friburgo. Quero agradecer a minha família, todos que estão aqui presentes, agradecendo a minha esposa, agradecendo a minha família, porque em todas as eleições eu tive o apoio e o carinho da minha família ao meu lado. E se a família não estiver ao seu lado, é muito difícil você chegar. O político sai, não tem hora para chegar. Às vezes, eu, por exemplo, não vivo nas filhas que eu sei. Muitas vezes eu saí de manhã, eu estava dormindo. Eu chegava tarde da noite, eu estava dormindo. Mas eles sempre cresceram me acompanhando, assim como foi meus irmãos, meus cunhados, meus sobrinhos e toda a minha família. Então, gente, muito obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe a nossa cidade. Que Deus me dê força, me dê saúde, para que eu possa conduzir bem os trabalhos dessa cidade e a gente consiga superar os 20 anos de atraso da nossa cidade, com trabalho, com honra e com dignidade. Muito obrigado e vamos!